desafios, decepções. Os erros apagam boas intenções. Bons momentos, mas parecem ilusões. Esperando o mal quebrar bons corações. Mas se deparou com um mundo tão vazio, onde quem não perdeu tudo vive apenas por um fio. Aceitou o desafio, desistir não tá nos planos, ele conseguiu. Sem medo pra continuar, ele decidiu lutar, não vai deixar de lutar. Sem medo pra continuar, ele decidiu lutar, não vai deixar de lutar. Água chega no pescoço, é vencer ou vencer. Se não fizer por ele, ninguém vai fazer. Não espera acontecer pelo bem, mas a guerra é matar ou morrer. Nunca desistiu, sempre acreditou. Nunca se perdeu, sempre acreditou. Sempre progrediu, sempre acreditou. Sempre pelo bem, sempre acreditou. Nunca desistiu, sempre acreditou. Nunca se perdeu, sempre acreditou. Yeah, não quer dizer que foi tão fácil assim. Perceber que o que passou, passou e nem foi tão ruim. Parecia ser a última chance, último suspiro pra recomeçar. Pra ele ontem é passado distante, hoje vai ser tudo diferente, tudo vai mudar. Isso que é meu, tá escrito, eu vou lá buscar. Eu tô pronto e decidido, eu vou lá buscar. Todos no barco, ele rema sozinho. Aprendeu a conseguir sozinho. Foi pra fazer por merecer. Melhor do que passar por isso. Foi que deu pra ver que vale o sacrifício. Se a vida manda um teste, é porque dá pra superar. Mil problemas vem, ele só cresce enquanto não enfrentar. Ele chegou a duvidar das atitudes boas. Deus me perdoe, eu não confio mais nessas pessoas. Mas se no fim da luta o golpe não te derrubou, é porque nunca desistiu, sempre acreditou. Nunca desistiu, sempre acreditou. Nunca se perdeu, sempre acreditou. Sempre progrediu, sempre acreditou. Sempre pelo bem, sempre acreditou. Nunca desistiu, sempre acreditou. Nunca se perdeu, sempre acreditou. Yeah, não quer dizer que foi tão fácil assim. Perceber que o que passou, passou e nem foi tão ruim.